Se eu pergunto qual o seu signo, não é horóscopo, são apenas os sinais, os hieróglifos. O seu corpo é um Egito que resplandece. São apenas os sinais. São apenas os sinais. São apenas os sinais. Apenas os sinais, os hieróglifos. O seu corpo é um Egito que resplandece. São apenas os sinais. São apenas os sinais.